tinha uma mensagem dizendo: cê é louco, tô com outro. E pra gente voltar, você vai ter que nascer de novo. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim que esse doido aí, cê lembra que eu sou top 2 da sua lista. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim que esse doido aí, cê nem pensa, me grita. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim que esse doido aí, cê lembra que eu sou top 2 da sua lista. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim que esse doido aí, cê nem ser top 1 da sua vida. Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida. Black CDs. Black CDs. O rei da qualidade. Quero ver vocês. E eu. Quero ser prioridade, quero amor inteiro, não aceito. Olha que eu vou te... Cadê o gritinho do Galo Paradise? Cadê o gritinho, cadê o gritinho, cadê o gritinho? Oh! Olha que fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele... Oi, oi, oi, vem. Que? Pra que, que, que, que? Olha no balanço da rede, só dar um movimento comigo. Bora, pica-pau! Vem, vem! Bora, Cooper! Olha aqui só. O pé na parede, balança, balança comigo. Que alegria! Bora, bigode! Vem, vem, vem! Vem, comandar! Vem, comandar! Só eu! Disputa, quero ser melhor. Quero amor inteiro, não aceito. Olha que eu vou te excluir. Se não se decidir, vai entregar seu. Bora, pirata, sou meu amor. Para, para na minha cara aqui. Aquele negócio agir. Quero ver, quero ver. Vem. Pra que, galo? Só vocês. Olha no balanço da... Balanço da rede, só tomando vento, o pé na... Seu cabelo é massa. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil. Vem com o avião. Postou foto curtindo. Meu Deus, pra que eu fui ver? Duas taças de gin, uma mão ali, tocando em você. Como assim? Você já tá bem? Já atualizou? Na sua cama tem outro fazendo amor? Já que superou, me faz um favor, me ajuda a te esquecer. Não posta pra eu ver. É que a porra da minha saudade insiste em seguir você. Me ajuda a te esquecer. Não posta pra eu ver. É que a porra da minha saudade insiste em seguir você. Bloqueia o seu ex, pra eu não sofrer mais uma vez. Me ajuda a te esquecer. Foto curtindo, meu Deus, só que eu fui ver. Duas taças de trocando em você. Como assim você

São 5 da manhã e ainda não dormi nada. Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar. A insônia é meu castigo, seu amor é meu alívio. Se você não for minha, eu não viverei em paz. Conheci seu namorado, mas estou apaixonado. Sei que ele não te ama, dá pra ver em seu olhar. Você também não ama, meu coração te chama. Antes que eu enlouqueça, consegui me declarar. Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado. Esse não foi o motivo pra essa hora te ligar. Parecer clichê, mas amor, eu e você, como a lua e o mar, tem que acontecer. Se a gente se perder, eu não quero nem saber. Se amor tá no ar e tem que acontecer. Vem que igual nós dois não tem. E você faz tão bem que eu tô querendo te roubar um beijo. E você é louca por mim. Quando a gente se encontra é assim, não tem fim, não tem fim. Esse é o nosso segredo. E quando a noite chegar, vou pegar você. E se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer. Só pra te enlouquecer, yeah. E quando a noite chegar, vou pegar você. E se prepara, Romero, CDs eu vou fazer só pra satisfazer seu ego. DJ Manuel, DJ Manuel, top DJ dos repertórios. Essa daqui é pra você, meu. Alô, BN Gravações, Tutu CDs, bota pra tocar original. E vem que igual nós dois não tem. E você faz tão bem que eu tô querendo te roubar um beijo. E você é louca por mim. E quando a gente se encontra é assim, não tem fim, não tem fim. Esse é o nosso segredo. E quando a noite chegar, vou pegar você. E se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer, só pra te enlouquecer. E quando a noite chegar, eu vou pegar você. Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer, só pra satisfazer meu ego. Black CDs. vez que eu sinto seu perfume. Eu morro de vontade de fazer amor. E quando eu te beijo, me sinto na jovem. Alô, Clebinho C3! E tu és um arte que Deus desenhou. Amor, vou me declarar pra você, ó. Minha deusa, até desarrumada é perfeita. Não nasceu pra ser mulher solteira. Nasceu pra mim, pra ficar coladinho. Coladinho, coladinho, coladinho. Mas o sucesso do original, meu filho, não para não, vai, chama. Oi, Deus, sou eu de novo. Magoei ela de novo. Hoje acordei de ressaca e vi tudo arrumado. Me lembrei que a gente tinha combinado. Ontem era nosso quinto aniversário. Tinha um rio no gelo que já virou água. Uma vela acesa tava apagada. Uma comida fria, uma aliança jogada. Ela me largou, eu não sei rezar. Mas prometo tudo se ela voltar. Aniversário. Tinha um rio no gelo que já virou água. Uma vela acesa tava apagada. Uma comida fria, uma aliança jogada. mão. Não é não. Hoje não tem eu te amo no mundo que faça que eu volte. Hoje a sua sorte tá sem sorte. Hoje até meu ponto fraco tá forte. Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta. Tava com um pé na sua vida e outro na puta. Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder, terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê. Ô Marinho, não faz assim, eu não quero te perder. Errei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê. Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder, terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê. Ô Marinho, não faz assim, eu não quero te perder. Errei, mas me arrependi, me perdoa, Marinho, me perdoa. Você não vai olhar para me mentir. Você não vai saber se não voltar pra mim. Você não vai mudar, para de mentir. Você não vai saber se não voltar pro Natanzinho. Mari Fernandes, Natanzinho falando de amor. Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta. Tava com o pé na sua vida e outro na rua. Primeiro esquece de mim, segunda aprende a perder, terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê. Ô Marinho, não faz assim, não adianta. Eu não quero te perder. Já tirei chance demais. Me perdoa só nessa vez, Marinho, só nessa vez. Primeiro esquece de mim, segunda aprende a perder, terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê. Ô Marinho, não faz assim, eu não quero te perder. Errei, mas me arrependi. Perdoa o seu bebê. Você não vai mudar, para de mentir. Eu mudo, Maria, acredita. Se não vai saber se não voltar pra mim. Você não vai mudar, para de mentir. Se não vai saber se não voltar pro Natanzinho. E todo mundo tá desconfiando que a gente se encontra em segredo. Só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito. Se alguém perguntar, eu nego até a morte, que é pra não dar azar. Se é escondido que tá dando sorte. Quem sabe nada, quem sabe nada. Deixa confidencial. Fica. Fica comigo. não faz propaganda do teu beijo pra ninguém, muito menos da pegada que tu tem. E deixa em off pra ninguém saber. Não tô preparado pra esquecer você. Se alguém te ligar, manda logo um não. Olha que vai assistir televisão. Tem pena do meu. E já aprendeu o refrão e galo, galo, galo. Vem! E... Eita! Ha! E não pra outro beijo. Deixa eu... Tá só me dando lá. E desquece. Adorei você. E deixa eu te esquecer. Galo para trás e vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Grande avião. É o nome dele. Gadu. Gadu. Max Drive com a gente. Avião, vai. Olha que não vai propaganda do teu beijo pra ninguém. E muito menos da pegada que tu tem. Vem e deixa em off pra ninguém saber. Priscila Cazé. Olha que se alguém te ligar, manda logo não. O galo tem um chão de avião. Tem pena do meu. Alguém aprendeu o refrão? Joga baixinho, Godinho, joga baixinho, vai. E... Oi. E não, tá rindo gostosa, né? Olha que deixa eu te... Te esquecer direito. E te esquecer. Olha que deixa eu te esquecer. Primeiro, para bigode. Olha que deixa eu... Fizeram do Xanhão, caralho. Vem, vem. I'm falling out of love. O amor não terminou junto com a gente.

deixou dar um gritão. Pode acontecer, eu sei. O nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei porque você me disse adeus. O beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Vem. Wesley CD, em nome de Erika Souza, entretenimento, Lucas Araújo. Alô, Max Chalmets, chama! E aí, Paulo Martins? Acontecer, eu sei. O nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei porque você me disse adeus. O beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Alô, meu Santos, alô, Anderson, espera nós, pai, pressão. Da praça de canto, na voz do nó, ela passava, o mundo parava o tempo. Não é pra menos, sorriso encantado. Ela joga o cabelo, isso dava coragem. Imagina ela vindo por cima, imagina ela pedindo mais. Ela olhava pro céu e implorava, meu pai, será que é pedir demais? Ele que sempre foi jogo doido, vetinho da rua. Ela acreditava em horas iguais, ele amava a lua. Fim de semana no baile, a semana no plantão. Mais de 1 milhão de sonhos correndo atrás do pão. Um dia ver sua família dentro de uma mansão. Maior responsa é lidar com o que tem no coração. Pensando em ganhar o mundo só com o que tem nas mãos. Lembrar dos que já se foram em outra direção. Sonhar de andar pela favelinha de foguetão. O tempo de Deus não falha, a minha fé também não. Voando com Deus não só no bordão. Mas se ela diz que sim é uma benção, deixa eu te dar toda a minha atenção. Fumando da brava eu lembrei de você. Faz um tempo. Esse dia tão só, no banco da praça, de canto olha na voz do nó. Ela passava o mundo para você. Olha que não é pra mim, olha que sorriso encantado, ela joga o cabelo. Isso dava coragem. Imagina ela vindo por cima, imagina ela pedindo mais. Ela olhava pro céu e chorava, meu pai, será que é verde demais? Ele que sempre foi jogo doido, retinho da rua. Ela acreditava em hora de cais, ele amava. Avisa aí para o Brasil que o GG aceitou, me admiro. Aí, como é que tu aparece do nada? Logo agora que eu tava de boaça, vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver. Deixa eu te dizer, já superei você. Ficou no passado, nem tem chance que de novo a gente acontecer. Paga aí pra ver, eu já te esqueci. Só me faz um favor. Eu não, que não me chama não, senão eu vou. Não me chama não, senão eu vou. Já te esqueci. Só me faz um favor. Eu não me chama não, senão eu vou. Chama não, senão eu vou. E pra cantar com nós, Rodrigo, Barões da Pisadinha. Pra nossa terra, estourou, papai. O negócio gostou da festa. Canta pra nós, vai, chama. Como é que tu me aparece do nada? Logo agora que eu tava de boaça, vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver. Deixa eu te dizer, já superei você. Ficou no passado, não tem chance de novo tudo acontecer. Paga aí pra ver, eu já te esqueci. Só me faz um favor. Se não eu vou, eu não me chamar, se não eu vou. Eu já te esqueci. Só me só me faz um favor, Fortaleza. E não, que não me chama, ou senão eu vou. Ou não me chama não, Barões, senão eu vou. Eu já te esqueci. Só me faz um favor. Ou não, não me chama não, senão eu vou, eu vou. Não me chama não, senão eu vou. A pisadinha da Bahia pro mundo. Avisa que é mais uma, já, já é realidade. Joga água, gente. E que eu já quero embora. Pega a raiva. Explodiu, pessoal. Eu já te esqueci. O sonho é grato como o coração de mãe. Eu agradeço a geral que botou fé. Depois que o sol se põe, a quem se propõe a caminhar com o próprio pé. E nessa vida se eu caí, eu aprendi. Do pouco que eu vivi, meu erro foi meu professor. E o passado que não me deixa mentir. Se eu não desisti, eu aprendi a lidar com a dor. Mas lembra quando que a mãozinha era só um moleque, sonhando com aquela ornete. E a BM de teto solar, eu tô indo buscar. Tu lembra quando só saía de roupa emprestada, só a lábia não tinha mais nada. Mas nunca vi ninguém de escada pra poder chegar. E por enquanto, acredito naquilo que canto. E quem sabe um dia me encontro no destaque do lado da preta, grana pra gastar. O som é grande, mesmo que pareça distante. Minha força é o que me garante. Minha história já vai ser espelho pro menor sonhar. Luke Sandu, Luke Sandu, Luke Sandu. É o Japãozinho da Cachoeira.

peruca, tô de moletom e tu que acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir. Destino é casinha, do salve nas novinha. Se tromba com os coxinhos, eu falo que sou MC maluquinho. Favelado bem trajado, o bolso com dinheiro. Tô fumando a... com os parceiros. Nós é atividade menor de comunidade. Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro. De Glock na cinta e jacaré no peito. Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito. Nós é gueto vivo nos caminhos estreitos. Desde que nasci pros coxinha, que eu sou suspeito. E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui. Vocês não aguentam tudo que eu vivi. Imagina o que eu vi. Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui. Os menores cresce revoltado contra o estado, depois quer passar na mídia como se nós fosse errado. E seu sistema é de safado, na perta pro meu lado. E que se foda, sai do chão e solta os pra é fugar. Nos bota de miota, troca as rota pras casinhas do mar. Na zona leste sempre é nós que tô. Eu tô no meio que tá o é fugar. Nos bota de miota, troca as rota pras casinha do mar. Na cachoeira sempre é nós que tá. Minha zona leste é meu quintal. Sobre Campina Grande e o Riatãozinho da cachoeira. Pra piseiro chama Ramon no beat. Vida louca, tô de moletom e tu que acabou meu plantão na boca. Vou pro baile curtir. Destino é casinha, eu salve nas novinha. Se tromba com os coxinhos, falo que sou MC maluqueiro. Favelado bem trajado, o bolso com dinheiro. Tô fumando, pá, é com os parceiros. Nós atividade menor de comunidade. Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro. De Glock na cinta e jacaré no peito. Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito. Nós é gueto vivo nos caminhos estreitos. Desde que nasci pros coxinha, que eu sou suspeito. E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui. Vocês não aguentam tudo que eu vivi. Imagina o que eu vi. Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui. Os menor cresce revoltado contra o estádio, depois quer passar na mídia como se nós fosse errado. E seu sistema é de safado, na perta pro meu lado. E que se foda, sai do chão e solta os pra é fugar. Nos bota de meiota, troca as rota pras casinha do mal. Na zona leste sempre é nós que toca. Eu tô no meio quintal, é fugar. Nos bota de meiota, troca as rota pra casinha do mal. Na zona leste sempre é nós que toca. Eu tô no meio quintal. Show! Riatãozinho da cachoeira, de Campina Grande, de Campina Grande. A minha cachoeira pra todo o Brasil. Chama no piseiro. Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. A gente terminou, e ela tá lá com as amiguinhas, botando pra torar. Tá de shortinho curto, descendo até o chão. E cada rebolada é um chute no coração. Saudade dói, Renatinha dá outra chance aqui pra nós. Saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós. Saudade dói, Renatinha dá uma chance pra nós, pé. Saudade dói, Renatinha. Agora tem que ser os dois, viu? Dá uma chance pra nós. E outra, nós somos exigentes. Se der pra um, dá presta. Ele tem que ser por dois, viu, dona? Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas, tá botando pra torar. Vai! Tá de shortinho curto, descendo até o chão. E cada rebolada é um chute no coração. Ah, saudade dói, Renatinha tá dada. Achei saída de saudade dói, saudade dói, Renatinha dá uma chance aqui pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá. Agora com Barões é nós. Saudade dói, Renatinha dá uma chance aqui pra nós. Cê é bichinho. No seu mundo eu pulo o seu muro. Pra te encontrar, eu dou a volta. No seu mundo eu mudo o seu mundo. Eu faço o que quiser, eu faço o que quiser de brincadeira. Carrossel no céu, numa selva branca. E no nascer de cada estrela novidade, que o teu mundo era meu mundo de saudade. E por que não dizer, posso ter. E moranguinho no copinho esperando você. E quanto mais eu vejo, quero seu calor. Quanto mais dizer amor. Quanto mais eu vejo, quero teu calor. É na pegada do Japão, é pra parar no paredão. Daquele jeito, antes você fez. Pra te espiar, eu dou a volta. No seu mundo eu pulo o seu muro. Pra te encontrar, pra te encontrar, eu dou a volta. No seu mundo eu mudo o seu mundo. Eu faço o que é, eu faço o que quiser de brincadeira. Carrossel no céu, numa selva branca. E no nascer de cada estrela novidade, que o meu mundo era teu mundo de saudade. E por que não dizer, posso ter. E moranguinho no copinho esperando você. E quanto mais sorvete quero teu calor. Quanto mais desejo amor. Quanto mais sorvete quero teu calor. Quanto mais desejo amor. E quanto mais sorvete quero teu calor. Quanto mais desejo de amor. Quanto mais sorvete quero teu calor. Quanto mais desejo amor. É o Japãozinho da Cajura, meu parra. Simbora, meu Zé Pinheiro. Alô, minha comunidade. Cajueira. Tamo junto. É pra porra do parede. Ramon do Rio. Simbora, meu. Simbora, simbora, simbora, simbora, simbora. E sem querer, eu comecei a me apaixonar por você. Agora está sem jeito, não posso mais controlar. Esse amor que invade meu coração. Por favor, eu tô daquele jeito, queimando feito cão. Mas isso passa, é passageiro. Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Calma, meu amor, prometo que você não vai se arrepender. Eu vou te dar o que quiser, porque senti que desse nosso amor combina. Mas é gostoso te amar. Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo, eu quero essa menina. Eu vou te dar o que quiser, porque se te que desse nosso amor combina. Mas é gostoso te amar. Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo, eu quero essa novinha. E o Japãozinho vai buscar. Ui! Simbora, Rivaldão! Tamo junto! Simbora, meu patrão!

Hoje tem desmantelo, só do sol e um do braço. Cachaça, mulher, paredão no meio do mar. Hoje tem desmantelo, só do sol e um do braço. É na pegada do Japão. Combinado no grupo do WhatsApp, a farra no sítio que vai rolar mais tarde. Já chamei as novinhas, desmantelo tá formado. Já regulei meu som, meu pendrive atualizar. Tá tudo combinado no grupo do WhatsApp, a farra no sítio que vai rolar mais tarde. Já chamei as novinhas, desmantelo tá formado. Já regulei meu som, meu pendrive atualizado. Cachaça, mulher, paredão no meio do mato. Hoje tem desmantelo, só do sol e um do braço. Cachaça, mulher, paredão no meio do mar. Hoje tem desmantelo, só do sol e um do braço. Só do sol e um do braço. É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão. O brabo dos paredão. Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não vou conseguir mais viver. Ainda lembro daqueles momentos. Até hoje está no pensamento. Amor, me dá uma segunda chance. Você melhor de hoje em diante. Você não pode ter me esquecido assim. Ainda sinto você aqui dentro de mim. Nossa paixão não é como antes, mas ainda é forte o bastante para ter você comigo. Tendo você estou no paraíso. Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando. As estrelas me dizem que estou te amando. Eu acho que sou muito novo pra amar, mas a idade não importa quando você gostar de alguém. E como eu gosto e essa pessoa por mim. Gostar de mim não quer ficar dizendo. Fica guardando, sofrendo por dentro. Eu canto esse rap é do solitário, mas no pensamento eu guardo seu retrato. Quando vou dormir eu só vejo você. Já pensei até mesmo em morrer. Morena linda, toda deslumbrante. Você vale mais que um diamante. Não sei se eu vou aguentar. Não dá pra botar. Precisando de alguém assim, de um canto reservado pra gente se amar. Que esse amor existe até o fim. Toca no teu corpo é viajar no céu. Beijar tua boca tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. Toca o teu corpo é viajar no céu. Beijar tua boca tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. Vem me amar. esse amor não vai ter fim. E vem me amar, vem pra mim, vem me amar, diz que sim. E esse amor não vai ter fim. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. É viajar no céu, beijar tua boca tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. Toca o teu corpo, é viajar no céu, beijar tua boca tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. Vem me amar, vem pra mim, vem me amar, diz que sim. E esse amor não vai ter fim. E vem me amar, vem pra mim, vem me amar, diz que sim. E esse amor não vai ter fim. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. Oh, oh, oh. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. Aceita em tua casa, já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor e nunca se importou, a partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Escuta tua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. Tem cabaré essa noite. Vai, tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Tem cabaré essa noite. Chama no piseiro. Tem cabaré essa noite. Som do paredão. Vai, vai, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Os teus pais não me aceitam em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor e nunca se importou, a partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Ai, Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, cuida sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. Chama, vai, vai, vai, vai. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite, bebê. Tem cabaré essa noite. Calma, vai. Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Vai pra cada um, vai pra cada um, vai pra cada um. Tá dando aula, tomando cachaça como quem bebe água. Tá sem limite e a meta é ficar beba. Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa. Tem que respeitar que ela tá dando aula. Tomando cachaça como quem bebe água. Tá sem limite e a meta é ficar beba. Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa. Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca. Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra. Então empurra, empurra, empurra. Então empurra, empurra, empurra. Então empurra, empurra, empurra, então empurra, empurra, empurra. Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra. Então empurra, empurra, empurra. Então empurra, empurra, empurra. Então empurra, empurra, empurra. Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra. Repete de novo, meu parceiro Atenzinho, a Clarejão. Respeitar que ela tá dando aula. Tomando cachaça como quem bebe água. Tá sem limite e a meta é ficar beba. Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa. Tem que respeitar que ela tá dando aula. Tomando cachaça como quem bebe água. Tá sem limite e a meta é ficar beba. Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa. Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca. Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra. Então empurra, empurra, empurra. Então empurra, empurra, empurra. Então empurra, empurra, empurra. Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra. Então empurra, empurra, empurra. Então empurra, empurra, empurra. Então empurra, empurra, empurra. Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra. Que a tempestade quer tomar de conta da vida da gente, mas maior que qualquer tempestade é a nossa vontade, é a nossa fé. Bota, bota, top do som automotivo, Simão! É impossível tentar esquecer aquelas tretas e o cheiro da merenda da escola. A cada letra que nós canetou, até os professor dali achava foda. Uma aparência meio fragilizada, era dor de quebrada nesse sol da seis. E minha mãe tava desempregada, com a agenda lotada pra criar nós três. Dos olhos caíam a chuva em pleno verão. Em casa faltava até água e chovia um são. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. De cada detalhe seria covardia minha não ensinar o segredo. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um pedaço de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um pedaço de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita. Show o pão, ah, Camilinho! galera de fã do Max Lep. Porta, porta, porta, menino. Zé Vaqueiro, o original. Me dá um tempo pra pensar. Coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Tô com medo de me apaixonar. De outra pessoa querer me usar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. De alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. De outra pessoa querer me usar. E joga fora. Ele não chega junto, te deixa sozinha. Não te dá carinho, ele só te pisa. Que bicho vagabundo. Tá em cima até das suas amiguinhas. Eu sou a vingança que ele merecia. Termina logo, vai. Termina logo, vai. Desconta a raiva dele no colinho do pai. Desconta a raiva no colinho do pai. Termina logo, vai. Termina logo, vai. Desconta a raiva dele no colinho do pai. Desconta a raiva dele no colinho do pai. Chama a galinha. O original. É, o original. Ele não chega junto e deixa sozinho. Não te dá carinho, ele só te pisa. Que bicho vagabundo. Tá em cima até das suas amiguinhas. E eu sou a vingança que ele merecia. Termina logo, menos tu fizesse a tua parte. Não ligasse depois de beber. E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer. Parece que sente quando a minha mente vai te apagar. E tu aparece com vestido sexy, 12 long necks pra me embriagar e me usar. Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro. Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão. Araque, sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro. E sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão. Fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber. E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer. E parece que sente quando a minha mente vai te apagar. E tu aparece com vestido sexy, 12 long necks pra me embriagar e me usar. E sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro. Sabe quando eu te arrancar do coração quando cai neve no sertão? Mas é que sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro. E sabe quando eu vou te arrancar do coração quando cai neve no sertão? Você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você desprezou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender e sai da minha vida agora de uma vez. Vai desaparecer, nunca mais quero te ver. Tente entender que dessa vez é pra valer. Vai, segue seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, sai. Só não me esqueça que um dia eu te amei. Você vai ligar. Eita, meu filho.